de partida. Nos seus braços descobri o amor. A ela entrego minha vida, se preciso for. Posso cruzar o oceano, buscar em qualquer lugar do mundo, que eu sei que não vou encontrar amor tão profundo. E se for um sonho, não quero acordar, só quero viver cada momento, amar, amar. Há quem duvide desse amor, mas a gente é tão feliz. Te amar será pra sempre meu dom. Amigos, amantes, eternos namorados. Nunca me senti tão amado. Senti tão amado.